Então, uma boa noite a todos. Que a paz do querido Mestre Jesus possa estar com todos. Estamos a poucos dias do Natal. E falar de Natal é um tema muito gratificante, é um tema que nos enche o coração de alegria, porque o Natal ele deve representar para nós isso mesmo, alegria. É uma data que, embora muitos possam fazer a objeção de que ela é uma data que foi inventada, que ela foi uma data artificialmente criada, porque ninguém sabe quando Jesus nasceu, mas ela passou a ter ao longo desses séculos, em que tantas pessoas, em tantos lugares, com tanto sentimento, viveram emoções, viveram ali intensamente aquele momento de lembrar o nascimento de Jesus. E isso é algo que se manifesta também no mundo espiritual. Também os espíritos que estão ligados ao cristianismo, que têm a sua formação dentro do cristianismo, também se recordam de Jesus nessa época também. Tem uma parcela do cristianismo que não considera o 25 de dezembro como a data de nascimento de Jesus. Os nossos irmãos católicos ortodoxos, eles consideram que é no dia 6 de janeiro. E eles têm as suas razões, assim como os católicos romanos têm as suas razões para terem fixado a data do dia 25 de dezembro. E para nós espíritas, a razão é qual? É lembrar de Jesus, porque é a data que a maioria está, de uma certa forma, reverenciando o nascimento de Jesus. Então nós, como não queremos rivalizar com ninguém, nós também aceitamos essa data como a data para lembrar do nascimento de Jesus. Mas nós temos algo que nos é ensinado muito claramente, é que nós teríamos que também tentar manter esse espírito natalino por todo o ano. Todos os dias deveriam ser dias que nós lembraríamos desse momento sublime que foi para a humanidade a vinda de Jesus como um encarnado. Porque ele sempre esteve ligado a este planeta. Jesus, desde o início da formação deste planeta, ele está ligado a este mundo aqui. O Espírito Emmanuel narra na sua obra A Caminho da Luz que Jesus é o governador espiritual da Terra, é o espírito tutelar deste planeta. E desde a formação geológica, quando essa massa de matéria que compõe o planeta se destacou do Sol para formar este planeta que nós conhecemos, todos os processos que envolvem forças imensas, transformações físicas, químicas impressionantes, foram guiados pela mente de Jesus. Um espírito que já era puro quando iniciou a formação deste planeta. E quem conhece um pouco da formação, da história desse planeta, sabe que levou muitos milhares de anos da formação física, geológica do planeta até aparecer a vida. Algo em torno aí de mais ou menos uns 2,5 bilhões de anos. E isso foi acontecendo, inúmeras transformações, inúmeras modificações, até que surgiu a vida aqui no planeta. Seria interessante a gente poder discutir esses processos todos, mas hoje não nos compete isso. Mas, de fato, a vida, quando surge aqui nesse planeta, foi sobre a direção desse ser incrível, desse ser extraordinário que é Jesus. E ela passou por inúmeras transformações, e ela vem evoluindo e vem se transformando. E a vida neste planeta, ela surge num momento em que o planeta estava sob forças caóticas, aparentemente. Havia forças destrutivas de radiações, de tempestades, de quedas de meteoros, de cometas continuamente sobre a Terra. E ainda assim a vida resistiu naquele momento. Depois que surgem as formas mais complexas, vamos dar um salto aí na evolução de muitos milhares de anos, a vida continuou desenvolvendo-se nesse planeta e enfrentando inúmeros obstáculos, inúmeros desafios. Mas essa força poderosa que vem guiando a formação do planeta, que são essas diretrizes, essa direção que vem do Cristo, de Jesus, garantiu a permanência da vida neste planeta, por mais inóspito que ele possa ter sido. E quando surge a nossa espécie, muitos milhares de anos depois que surge a vida, ela também enfrentou inúmeros desafios, inúmeros impedimentos, inúmeros problemas, mas há algo que é impressionante e que mantém a nossa espécie viva no planeta. Não foi suficiente epidemias, doenças, fome, cataclismas, nada disso conseguiu impedir a permanência da nossa espécie no planeta. E hoje, quando falam da permanência do homem aqui, de que o nosso mundo está ameaçado pela própria ação humana, embora uma grande parte do que se diga é verdade, realmente nós estamos perturbando muito essa ordem maravilhosa que o Cristo criou, nós, ainda assim, podemos estar tranquilos e certos de que algo vai ser feito e direcionado para garantir, porque essa obra divina da qual nós fazemos parte, que é esse mundo, ela é uma joia preciosa na criação divina. Não é qualquer inteligência que está guiando esses processos. Não é qualquer ser caprichoso que guia esses processos. É um ser que há muito tempo, num tempo que nós não conseguimos dimensionar, já estava ligado a Deus. Já estava com a sua mente capaz de compreender os desígnios divinos. Algo que nós começamos, talvez, a ensaiar as primeiras tentativas agora na nossa evolução. Então, quem direciona o destino desse mundo é esse ser espetacular. E ele, na sua grandeza, nessa capacidade imensa de controlar tantas coisas, de comandar o processo de formação de um mundo, de favorecer a origem da vida, de guiar essa evolução e de guiar a permanência e garantir a permanência do homem aqui, ele veio pessoalmente trazer grandes lições. No mundo, normalmente nós temos as pessoas mais poderosas fazendo-se representar ou garantindo a sua ação por inúmeros intermediários, por uma cadeia longa de comandados que vão um transmitindo ao outro. Jesus também tem essa hierarquia de comando no mundo. Também tem ele os seus prepostos, os seus auxiliares, que executam todo o trabalho neste mundo. Mas ele não se privou de vir pessoalmente trazer as lições imortais para o homem. E ele veio demonstrar que o homem poderia alcançar aquilo que ele estava falando. Porque tivesse ele mandado como notícia, como informação, tivesse ele mandado o evangelho escrito em nuvens, nós poderíamos sempre questionar, mas como isso é possível, a minha natureza humana, atingir essas recomendações? Mas ele vem, ele encarna e tem uma vida humana, uma vida como a nossa, para mostrar que o homem, como homem, ele pode realizar tudo aquilo que ele tinha vindo ensinar. Essa demonstração era também a grande exemplificação. Que à medida que o ser evolui, à medida que o ser conquista cada vez mais uma expressão na criação divina, mais devedor ele é dessa criação. Quanto mais o espírito evolui, mais necessidade ele tem de estar ali auxiliando aqueles que estão no início da sua evolução. Jesus, ele veio demonstrar de uma forma impressionante essa ideia que nos custa muito aceitar. De que não existe o maior na criação divina. Que não existe aquele que possa dizer, eu estou acima, aqueles abaixo, eu fico aqui, aqueles ali. Jesus veio demonstrar que aqueles que mais aprenderem, aqueles que mais conhecerem as leis divinas, aquele que mais entrar em comunhão com Deus, mais necessidade de auxiliar a obra ele tem que ter. Mais empenho. Então Jesus, ele veio pessoalmente e nos deu uma grande lição, uma lição que nos custa aprender ainda, de que nós, à medida que vamos evoluindo, que nós vamos aprimorando as nossas qualidades, que nós vamos desenvolvendo habilidades, não é para a gente se sentir superior a ninguém, não é para a gente achar que nós temos direito de dominação sobre ninguém, mas sim de nos tornarmos o servidor de todos, de nos dedicarmos ao bem de todos. E numa ocasião em que os discípulos estavam meio confundidos, perturbados em querer saber quem seria o maior entre eles no reino dos céus, porque eles sabiam que Jesus era maior do que eles. Mas e entre eles, quem seria o maior? E aí Jesus disse, aquele que é o servidor de todos, esse é o maior no reino dos céus. E como eles ainda não estavam entendendo muito bem, ele se propõe a lavar os pés dos discípulos, a demonstrar ali de uma forma extraordinária, extremamente didática, que se o mestre lava os pés dos discípulos, entre eles não poderia haver distinções. Ninguém é superior a ninguém. Isso é algo também grandioso na experiência de Jesus como encarnado. Ele não só falou, ele buscou formas didáticas, formas de gravar na mente das pessoas os seus ensinos. Ele trouxe formas inovadoras na época. Porque até então, o que que os mestres sempre fizeram? O que que os detentores de conhecimento sempre fizeram? Falaram. Mas Jesus não. Jesus era de um didatismo extraordinário, provando a natureza intelectual superior que ele tinha à sua época. Ele não era um simples profeta, como os historiadores dizem que existiram muitos na época. Se você for pesquisar esse tema, você vai encontrar que existiam vários que se propunham ser renovadores naquele tempo, de pessoas que se proclamavam o Messias esperado, que diziam ser portadores de revelações, mas Jesus, pela sua natureza e pela forma como ele transmitiu seus ensinamentos, ele demonstrou que ele se diferenciava de todos os demais. Então, embora possam trazer nessa época, é muito comum nos noticiários, nas revistas, aparecerem questionamentos históricos sobre Jesus, de que na época existiram outros que se propunham ser também o Messias, mas é que quando nós conhecemos bem a vida de Jesus, nós vemos, ele era muito diferente de todas as pessoas do seu tempo. Ele era um espírito realmente que não era típico daqui da Terra e nem é até hoje. Até hoje nós estamos tentando nos igualar a alguma qualidade do Cristo, ainda de forma muito precária. Se Jesus estivesse presente hoje, ele demonstraria reações às situações que nós estamos vivendo muito diferentes das nossas. O nível de compreensão que ele teria e as intervenções que ele faria seriam muito diferentes dessas que nós propomos. Numa época em que a conduta humana era muito pautada pela violência, pela agressão, Jesus ele propõe uma forma totalmente nova de lidar com as pessoas em erro. Ao invés de condenar, de punir, de censurar, ele fala de perdão, ele fala de compreensão, de aceitação como as pessoas são. Mas ele nunca compactou com nada errado, porque muitas pessoas hoje argumentam isso. A Jesus era tolerante com uma série de erros, não. Ele deixava muito claro para todos que o procuravam para obter alguma cura. Depois que ele curava, depois que ele restabelecia a saúde e o equilíbrio, o que que ele dizia? Vá e não peques mais. Ele já estava dizendo ali da existência da lei de ação e reação. Que o que nos acontece, sejam doenças do corpo ou doenças da alma, ou sejam doenças na nossa vida como um todo, sempre está atrelado às nossas ações. São sempre consequência daquilo que nós provocamos na vida. Então Jesus ele disse da lei de ação e reação que nós estudamos no Espiritismo, ao dizer para as pessoas, vá e não peques mais para que não te aconteça coisas piores. Então ele conseguia perceber ali as necessidades das pessoas e entendia que ali os problemas que elas iam buscar solução junto a ele requeria uma renovação na sua vida. E Jesus, ele deixou muito claro isso, de que a renovação daquele que deseja segui-lo é algo extremamente necessário. Não tem como a gente seguir o Cristo sem renovação, sem mudança, sem esforço, sem a gente tentar mudar algo em nós. Não tem como. Porque senão nós seremos, como fomos em tantas reencarnações, apenas detentores de rótulos, apenas detentores de títulos, de que pertencia a essa ou aquela religião, que pertencia a essa ou aquela filosofia. Para ser cristão verdadeiramente, é necessário permitir que o Cristo habite em nós, que a sua mensagem produza transformações em nós. E nós poderíamos nos sentir muito sobrecarregados com essa afirmação, de que para ser cristãos, nós precisamos nos transformar. E de fato é uma responsabilidade muito grande, mas ela não é um peso. Ela não é, na verdade, algo que deve ser para nós constrangedor, aflitivo. E não devemos, nessa tentativa de seguir o Cristo, nos cobrar excessivamente a ponto de achar que nós não vamos conseguir muito mesmo, porque somos muito imperfeitos e por isso vamos desistir. Jesus, ele foi extremamente compreensivo com as fraquezas, com as necessidades das pessoas. E ele sempre insistia para que se tivesse bom ânimo, para que se renovasse, para que se transformasse. Quando alguns dos discípulos diretos cometia erro, o que ele fazia? Ele alertava, ele corrigia, ele reorientava. E nós, como cristãos na atualidade, devemos pensar assim. A cada erro e a cada falha que nós identificamos em nós, nós precisamos nos perdoar e endireitar os nossos caminhos. E precisamos retomar o nosso esforço. Se caímos num dia em que estamos tentando praticar o bem e não conseguimos, estamos tentando seguir o Cristo e não conseguimos, não vamos permitir que o fracasso represente um momento de parada nessa tentativa. Mas ele vai ser o quê? A experiência que nós vamos arquivar para não mais repeti-la e continuar tentando. Porque a mensagem do cristianismo é essa, é renovação constante, é uma tentativa constante. É por isso que essa época, quando refletimos sobre Jesus, e em todas as épocas do ano devemos fazer isso, nós devemos sempre ter essa disposição de entender que a mensagem de Jesus é uma mensagem de renovação e não de condenação, como fizemos tantas vezes em outras épocas, quando falamos do Evangelho de uma forma muito severa, muito incisiva, de uma forma que apenas cobrava, apenas acusava. Vamos procurar, à medida que refletirmos nos ensinamentos de Jesus, vamos procurar dulcificar o nosso coração, transformar o nosso coração. E quando nós lembramos daquelas figuras que melhor compreenderam o ensinamento de Jesus, nós vamos ver que eram pessoas doces, eram pessoas sensíveis ao sofrimento, eram pessoas que nem cobravam muito delas mesmas, no sentido de errarem, elas até se afirmavam erradas, mas elas insistiam em seguir o Cristo. Todos os verdadeiros discípulos de Jesus em todos os tempos foram pessoas que, nas suas tentativas de seguir Jesus, cometeram erros, se enganaram, mas por persistirem, eles foram conquistando cada vez mais virtudes, foram entendendo cada vez mais os ensinamentos de Jesus. E reconhecer erros é algo fundamental, porque à medida que nós vamos percebendo o quanto nós erramos, isso vai servindo de material para nos ajudar a compreender os nossos irmãos que também erram muito. E é dessa análise, dessa conclusão em que constatamos que todos nós cometemos muitos erros e por isso precisamos de novas oportunidades para tentar acerto, é que nós vamos conseguindo compreender as outras pessoas e vamos perdoando e vamos aprendendo essa ciência maravilhosa que é o perdão. Porque à medida que nós vamos reconhecendo a nossa falibilidade e vamos admitindo que é muito difícil acertar sempre, nós também devemos nos encaminhar para a compreensão de que para o próximo também é assim. E se nós esperamos compreensão, entendimento, também devemos fazer isso ao outro. E vamos entendendo de uma forma mais tranquila, mais pacificada, a nos amarmos, a nos tolerarmos, a compreendermos. Então o Natal, ele deve ser essa época de reflexão, em que o nosso coração vai deixar de ser menos rigoroso, menos exigente, de que nossos julgamentos sejam mais compassivos, sejam mais tranquilos em relação ao outro. Não quer dizer que a gente vai dizer que está tudo certo, que a conduta dos outros é correta, não é isso. É a gente não ser tão severo com os outros, é não ser tão exigente. Porque Jesus percebeu naquele tempo, e por isso que quando perguntaram para ele quantas vezes nós tínhamos que perdoar, ele disse 70 vezes 7, que é um número grande, que quer dizer o quê? Infinitas vezes, porque ninguém vai ficar contando quantas vezes perdoou. Jesus, ele disse dessa forma para que as pessoas percebessem, olha, tem que perdoar sempre. E o Natal, ele deve ser uma ocasião para a gente exercer perdão, para a gente exercer realmente aquele ato de limpar o nosso coração de mágoas, de ressentimentos, Muitos vão fazer as limpezas dos armários, gavetas, as limpezas dos quartinhos no começo do ano ou antes de terminar o ano, para começar tudo novo, não é assim? Se nós quisermos começar uma vida nova a partir do Natal, nós temos que desentulhar o nosso coração das mágoas, dos ressentimentos, daquela crítica excessiva que nós fazemos ou fizemos às pessoas no decorrer do ano. É uma época excelente para isso, porque há tantas vibrações harmoniosas, há tantas vibrações de paz, de amor, há tantas esperanças em tantos corações, que a Terra fica mais intensamente envolvida nessa onda de amor. Então nós precisamos aproveitar esse clima natalino, não para a gente apenas confraternizar, encontrar pessoas, rever amigos, mas para a gente se aproximar, pelo menos pelo pensamento, dos nossos desafetos, daquelas pessoas que nos magoaram, que nos feriram. Não quer dizer que a gente vai negar o que elas fizeram, não quer dizer que a gente vai inocentá-los, mas nós vamos liberar a nossa mente, o nosso coração, nós vamos liberar o nosso sentimento dessa aflição que nós mesmos criamos, que é de carregar mágoa, ressentimentos, de carregar aquelas histórias, aquelas lembranças, que ficamos repetindo como um filme na nossa memória, daquilo que as pessoas fizeram para nós. Nós vamos tentar dar um novo significado ao que elas fizeram. Alguém nos prejudicou? Vamos pensar que ele é um espírito ainda que não entendeu o papel dele no mundo. É alguém que ainda não entendeu o sentido da vida. É um espírito que já se candidatou ao sofrimento por ter trazido sofrimento a nós. E vamos ter compaixão, porque ele vai experimentar o mal que ele nos criou. E se nós quisermos crescer espiritualmente ainda mais, a partir dessa experiência de ressignificar o que as pessoas fizeram, vamos desenvolver ainda o espírito de compaixão, de caridade, e vamos pedir a Deus que ajude essa pessoa a encontrar um caminho de menos sofrimento para retificar os seus erros. Porque é possível. Jesus nos ensinou isso também, que embora nós tenhamos que passar por provas, por expiações, como decorrência das nossas faltas, se nós desenvolvermos o amor, se nós aprendermos a amar mais, nós podemos minimizar as nossas provações, os nossos sofrimentos. Ele disse que o amor cobre uma multidão de pecados. E é verdade, se você se esforçar por compreender mais o seu irmão, por atender e perdoar, e desculpar mais o próximo, você ameniza os rigores daquilo que vai te cobrar os seus erros passados. O amor cobre sim uma multidão de erros. Por isso que os Espíritos nos incentivam tanto a praticar o perdão, a caridade, porque eles, conhecendo as leis de ação e reação, sabendo que tudo que nós passamos aqui em decorrência das nossas ações, eles vêm afirmar isso continuamente, de que nós temos que praticar mais o bem, exercer mais a caridade material, que é aquela que alimenta, que nutre, que dá educação, que sustenta o corpo físico, a vida material da pessoa, mas nós somos riquíssimos para doar bens espirituais. Nós temos um potencial de doação para o mundo que nós ainda não descobrimos. Por pior que nós possamos nos considerar, todos nós podemos começar a desenvolver esse sentimento de amor. E por que que eu posso afirmar isso com tranquilidade? Porque nós somos seres que já estamos nos voltando para o Evangelho. A mensagem do Cristo, a mensagem da espiritualidade superior já nos chama, já nos toca o coração. Então nós somos capazes de corresponder a esse chamado. Senão, nós estaríamos envolvidos com outras ações, ações ilícitas, ações desonestas, nós estaríamos comprometidos com organizações do mal, de ações inferiores, mas se nós já somos chamados para o Evangelho, se essa mensagem de alguma forma mexe com a gente, é porque nós podemos atendê-la. Então nós temos que aproveitar esse momento, nós temos que aproveitar esse chamado, porque nós estamos em condições de oferecer algo a mais de nós para o mundo. Nós estamos em condições de, por exemplo, não dar tanta atenção a uma ofensa que nos deram. Nós estamos em condições de perdoar aquela pessoa que nos causou um dissabor. Nós estamos em condições de fazer algum bem por algum necessitado desse mundo. E Deus é tão grandioso que não importa o tipo de bem que você faz. Mas se você faz com amor, com dedicação àquela causa, está valendo. Se você ama muito as crianças e quer ajudá-las e as ajuda, esse bem que você cria é um bem que tem o mesmo valor se você ama, por exemplo, a cultura e deseja propiciar mais cultura às pessoas. Ou é o mesmo bem daquele que você quer dedicar aos animais. Ou é o mesmo bem que você quer dedicar para que aqueles que estão nas ruas sejam abrigados, sejam protegidos. Porque todo o nosso impulso para melhorar as condições de vida das pessoas, todo o nosso desejo, mas mais importante, toda a nossa ação concreta em trazer o bem à Terra, em melhorar as condições de vida no planeta, em transformar a nossa sociedade para ela beneficiar mais pessoas, tudo isso conta como parte dessa renovação, como parte desse bem maior que nós podemos fazer parte. Tudo isso conta como caridade. Por isso que cada um pode descobrir na sua vida, dentro daquilo que tem mais afinidade, daquilo que mais tem interesse por fazer, uma causa a qual pode se dedicar. O importante é a gente não ficar parado, é a gente não ficar acomodado, é a gente não ficar estacionado, sempre desejando e sempre esperando fazer o bem e não fazê-lo. Façamos algo de bom todos os dias e nós vamos perceber como a nossa vida se renova. Façamos algo que vai além dos limites ali das nossas obrigações. E nós veremos a vida se renovar. E nós sentiremos um impulso maior de se dedicar cada vez mais àquilo. Porque o bem, ele é esse poder contagioso. Ele é essa coisa que envolve a vida e nos conduz para ir cada vez mais desenvolvendo e ampliando essas ações. Então, o importante é a gente dar o primeiro passo. E essa época é muito propícia a isso. A gente visitar uma instituição de caridade, a gente colaborar com alguém que está precisando de um auxílio nessa época. Muitos fizeram as suas doações e deve colocar isso como uma prática na sua vida. E deve exercer isso sempre. Mas sair do campo apenas ali da doação material e começar a pensar naquilo que nós podemos fazer de bem através do nosso relacionamento. Mais perdão nos nossos relacionamentos, mais compreensão, mais tolerância, mais aceitação de como as pessoas são. E podemos começar, por exemplo, nas nossas festividades de agora. Essa época do ano é uma época em que as pessoas manifestam muitas vezes um sentimento de aproximação de alguns, mas ao mesmo tempo tem repulsa por outros. Não querem encontrar certas pessoas. E se a gente for pesquisar, em quase todas as famílias tem isso, não é? Uma intolerância em relação a um parente, a alguém que nós queremos evitar porque não queremos ter dissabor. Quem sabe não pode ser o ano de uma transformação das nossas vidas, em que nós vamos procurar sim essas pessoas, não para cobrar nada delas, não para exigir que elas se desculpem perante a nós, mas para que a gente tenha mais tolerância, mais paciência, não evitar ir aos lugares, porque vamos encontrar as pessoas ali. E nós podemos aproveitar essa época ainda para tornar ainda mais significativa a data. Nós podemos, por exemplo, lembrar com mais intensidade de que o Natal é o nascimento de Jesus. Porque normalmente as pessoas esquecem à medida que vai se aproximando a data. Ficam tão preocupados com tantas coisas, com tantos preparativos, e às vezes as pessoas se reúnem para se confraternizar, e numa ceia natalina ninguém lembra do aniversariante. Ninguém lembra de por que nós estamos reunidos naquele dia. Muitos tentam dar outros sentidos, outros significados, mas Natal quer dizer nascimento. Nascimento de Jesus. Então nós podemos fazer no Natal algo que faça tanto a nós quanto os outros lembrarem de Jesus nessa noite, que pode despertar, não apenas em nós, mas no outro também, um sentimento de maior reflexão, de maior envolvimento com essa vibração harmoniosa que a data propicia. Então nós podemos, se tivermos essa liberdade, convidar as pessoas a uma oração de agradecimento, uma oração em que nós vamos agradecer a Deus aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Nós podemos convidar as pessoas a serem mais fraternas, a se reconciliarem nessa época, porque os corações, de uma certa forma, são mais sensibilizados. O que é muito importante é que, ao vivermos esses períodos, essa época aqui que nós estamos passando, é que, já que estamos aqui no mundo material, existe esse convencionalismo da data, vamos aproveitá-lo ao nosso favor. Vamos fazer realmente do Natal uma lembrança de Jesus. Fazer com que o Natal realmente seja para nós essa lembrança terna, amorosa, da vinda de um ser tão especial, tão amoroso, tão generoso, que nos propiciou tantas lições de amor, de fraternidade. Que o Natal, então, para nós seja isso. E para que a gente possa consolidar essa lembrança, nós vamos ouvir uma música agora, uma surpresa, tá, Renato? A Lorena vai tocar Noite Feliz para nós, na gaita, para a gente poder entrar nesse clima natalino. E a gente vai, então, procurar pensar na letra, ou acompanhando essa música, e a gente tentar sentir realmente o espírito do Natal. Vamos lá? Então que tenhamos todos um Natal de luz, de amor, de paz, de harmonia, e que toda essa grandeza espiritual que existe no Natal possa ser sentida por todos nessa noite tão especial. Muito obrigado a todos.